Bíblia aberta, cartilha de oração. Cristo me chama, Ele é pastor, sabe meu nome. Domingo, dia do Senhor, Lucas 17, 11, 19. Lucas 17, 11, 19. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Caminhando para a cidade de Jerusalém, Jesus passou entre a Samaria e a Galiléia. Estava para entrar num povoado quando 10 leprosos vieram ao seu encontro. Pararam a certa distância e gritaram: Jesus, Mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: ide apresentá-vos aos sacerdotes. Enquanto estavam a caminho, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus perguntou: não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser esse estrangeiro, e disse: levanta-te e vai. Tua fé te salvou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Se você fizer um pouquinho de memória de domingo passado, o Evangelho dizia: Senhor, aumenta a nossa fé. E esse pedido era um pedido dos apóstolos para que a fé se tornasse mais autêntica. E quando isso acontecesse, e esse é o sentido, eles poderiam proclamar o reino dos céus. Hoje, de novo, fala-se de fé, mas também fala-se de ingratidão. O modo como os leprosos agem corresponde às nossas atitudes mediante a misericórdia de Deus. No seu desespero, os leprosos recorreram a Jesus implorando piedade. Era insuportável a situação em que se encontravam vítimas da doença. Mantiveram a distância. A lei mandava que eles andassem com uma veste rasgada, com cabelos totalmente desajeitados, barba coberta, habitar fora da cidade e gritar impuro, impuro quando alguém se aproximasse para evitar contaminação. Uma situação dolorosa. É impressionante como 10 se aproximam de Jesus. E Jesus fala: vai, vocês serão curados. Só um se sentiu motivado a voltar atrás e agradecer quem o havia curado, jogando-se aos pés do Senhor, dando gritos de louvor a Deus. Era um samaritano, membro de um povo inimigo dos judeus. A gratidão brotou espontaneamente do seu coração. Do outro lado, os outros 9, judeus de origem, esqueceram-se de agradecer. Quer dizer, foram ingratos a Jesus. E repito, como nós somos ingratos com o amor de Deus. Espírito de agradecimento, fazei-me sensível em reconhecer em cada dia a bondade e a misericórdia do Senhor. Coloque em mim, Senhor, o espírito de gratidão. Maria, minha mãe, filhos e filhas, não tem como deixar de cantar os louvores a Nossa Senhora. Eu fiz este CD, Sinais do Sagrado, um mimo para todos aqueles que têm a memória afetiva das coisas de Deus. Maria, minha mãe, Maria, Nossa Senhora Aparecida. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós, abençoai-nos, Mãe.